Começa agora o programa Veredas da Cidadania. Realização Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Antônio Conselheiro. Nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Olá, ouvintes, está começando o programa Veredas da Cidadania. Hoje é edição de número 39. Teremos como tema Água Nossa de Cada Dia, um especial sobre a Semana das Águas. No programa de hoje e no próximo, teremos debates, palestras e depoimentos que ocorreram no primeiro seminário Água Nossa de Cada Dia, ocorrido no dia 22 de março na cidade de Iguatu. Entre na sintonia da comunicação popular com o programa Veredas da Cidadania, que é uma realização do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Antônio Conselheiro, e uma produção da equipe de comunicação popular do CDDH. Eu sou Arcanjo Araújo. Eu sou Patrícia Félix. Eu sou Débora Alves. E com a colaboração do Fran Paulo, estaremos conduzindo o programa de hoje. E vamos à nossa mística de hoje, que é uma homenagem ao seu Leônidas, seu José Mendes de Souza, que nos deixou no último dia 20 de março. Na nossa mística teremos um depoimento que foi gravado pelo senhor Leônidas, falando sobre o Centro de Defesa e a missão profética de Padre Albino na paróquia de Senador Pompeu. O objetivo de trazer a mística, ainda com a fala do seu Leônidas, não é nem tanto de ressaltar a importância ou o trabalho que o CDDH desenvolve, mas de trazer presente a mensagem e a fala desse grande homem que foi seu Leônidas, um grande missionário, sempre doado à missão, disposto a ir em luta a favor daqueles que mais sofriam, sempre com seu apoio, com a sua fala, com a sua colaboração, que com certeza muitas sementes foram lançadas por esse grande homem e que com certeza também muitos frutos serão colhidos. E a nossa prece é que Deus o conduza a um bom lugar no reino dos justos. Eu sou José Mendes Souza, mais conhecido por Leônidas, né? O povo me conhece muito por este apelido e eu gosto desse apelido, viu? Sou agricultor, faz muitos anos, comecei a trabalhar com 6 anos de idade junto com meu pai, ia para a roça, né? E assim eu venho vivenciando esse trabalho desde de agora. Agora mesmo eu já tenho uma broquinha feita para queimar, para eu também trabalhar, porque eu adoro o serviço de agricultura, né? E eu adoro também a minha comunidade. Comunidade de Oito Cicas, nós temos uma capela, né, e a gente sempre está lá para vivenciar a palavra de Deus. A nossa água que nós temos aqui, Fran Paulo, nós agradecemos muito ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos, porque se não fosse essa cisterna de placa, nós estava sofrendo demais. Agora, onde nós iria buscar água, meu irmão? Na barragem não podemos tomar da água da barragem porque está muito feia a água. No rio ninguém pode trazer da água porque lá está cheia de bactérias. E nós não podemos fazer isso, nós não podemos beber dessa água. E os poços profundos, água salgada também, fica difícil para nós se adaptar com água salgada, né? Então, tudo isso vem através do trabalho do Centro de Defesa, como a Patrícia está aqui, ela é testemunha disso, que o Centro de Defesa luta, busca até conseguir, né, um milagre de Deus para poder ajudar a pessoa humana, em defesa da pessoa humana. Então, o que eu quero dizer, agradecer muito a Martinha, seu Antônio Francisco e os demais que trabalham lá no Centro de Defesa, porque são pessoas maravilhosas, são pessoas que a gente deve muito. Então, é por isso que eu sempre, quando chego lá, digo, ó, eu estou a serviço. Se eu sou sócio do Centro de Defesa, eu estou a serviço, né? Estamos com o Leônidas, mora na comunidade de Oiticica, 72 anos de história para contar. 2 anos de muita experiência, e ele vai nos contar um pouco, contribuir com a gente aqui do programa Veredas da Cidadania, do Centro de Defesa, sobre a história do Padre Albino, que ele conviveu, que ele presenciou, que ele vivenciou, fazendo essa contribuição para esse resgate da memória ao trabalho de Padre Albino em Senador Pompeu. E como foi essa vivência sua com o Padre Albino, seu aprendizado dentro das pastorais? Dando continuidade à história de Padre Albino, né? Ele veio fazer uma história dentro de Senador Pompeu, né? E então, logo quando ele chegou, a gente sentiu dificuldade por causa da língua dele, né? E ele sentia dificuldade também por causa da nossa língua, do nosso português, certo? A gente não tinha costume da palavra dele, por causa que ele era um italiano, era e é um italiano, e ficava difícil para nós. Mas depois, com o tempo, nós fomos se adaptando, ele e nós, né? Quando foi do meio para o fim, nós entendíamos como que ele fosse uma pessoa aqui do Ceará, né? As palavras dele deixavam muito a gente bem comportado com aquilo ali, né? Aí nós fomos vivendo. Depois, o que, que ele fez? Ele fez uma pastoral, que essa pastoral tinha o nome de CPT, um programa CPT. O que quer dizer isso? CPT é Comissão Pastoral da Terra. Então tinha um terreno lá no Entre Rio, que eu cheguei a trabalhar lá nesse terreno, cortando arroz, lá fazia plantação de tudo. Lá era uma roça comunitária, certo? E então eu passei muito tempo, e depois disto, ele passou a ensinar a nós a Bíblia, como ler a Bíblia, como abrir a Bíblia, para poder nós ter uma noção de como ir trabalhar, porque ele botou nós a serviço, certo? Ele fez com que nós se tornássemos catequistas, mas antes nós passamos pelo exame muito forte para poder chegar ao consenso de ser catequista, tá certo? Então, a história de Padre Albino é uma história maravilhosa, que se a gente for ver, a gente vê a participação dele dentro de Senador Pompeu. Sindicato dos Trabalhadores Rurais estava caído, ele levantou. Cooperativa, que hoje pode se chamar de Corsena ou Cogil, também estava cai não cai, e ele foi na Itália, trouxe recurso e botou para continuar, né? Então, a nossa história é uma história maravilhosa quando se fala de Padre Albino. Padre Albino foi uma pessoa que lutou aqui dentro de Senador Pompeu. Ele fez uma visita às almas da barragem, né, ali do Patu. Então, nessa visita, ele sentiu-se assim, uma carência nele de dar continuidade a essa romaria, e deixou para com nós essa romaria que acontece no mês de novembro, porque ele foi uma pessoa que lutou muito pela terra lá, porque a barragem, ela tomou um bocado de chão daquelas pessoas que tinham terra, e ele lutou até que adquiriu um direito para cada uma pessoa daquela que possuía a terra, tá certo? Então, para nós foi uma alegria, e ele se interessava muito por Senador Pompeu, porque ele não, as pessoas pobres, ele buscava de qualquer maneira dar um jeito para que eles pudessem viver ali satisfeito da vida. E essa foi a nossa mística de hoje, onde pudemos trazer presente a memória do seu Leônidas, um agricultor lá da comunidade de Oiticica, em que esteve presente conosco durante muitas caminhadas. Foram várias as lutas coletivas e individuais em que, durante todos estes anos, podemos reivindicar os direitos em favor daqueles mais sofridos. Estamos apresentando o programa Veredas da Cidadania em sua 39ª edição. E o tema do programa de hoje é um especial Água Nossa de Cada Dia, que fala sobre a Semana das Águas, que aconteceu nos dias de 15 a 22 de março, no qual, no último dia 22, finalizamos essa semana com a realização de um seminário com o tema Água Nossa de Cada Dia, que aconteceu no Iguatu. Esse seminário é uma realização do Fórum Microrregional pela Vida do Semiárido e contou com a colaboração da Diocese de Iguatu, da Cáritas Diocesana de Iguatu, da FETRA-S, Elo Amigo e do CDDH. Tivemos como palestrantes no seminário a Soraya Tupinambá com o tema Direito à Água, Padre Vilessi com o tema Água para Quem e Claudiano da CPT, que é Comissão Pastoral da Terra, com o tema Preservação e Convivência. A gente lembra a vocês, ouvintes, que essas palestras vão ser divulgadas aqui no programa Veredas da Cidadania, nessa edição e na edição futura. Teremos também a participação da Micaele, que é coordenadora do Projeto Sementes em parceria com a Cáritas, e do Marco Jacinto, que é coordenador executivo do Elo Amigo. Thank you. Estamos apresentando Veredas da Cidadania.